Você está na Sem Isolar, tudo bem? Este próximo bloco vai pegar fogo! A gente vai ter a Kate Bush lá no final, no meio uma música bem bacana, dos anos 80, Belinda Carlisle. Isso mesmo? Belinda Carlisle. Eu não sei porque eu só conheci essa música pelo nome, eu descobri quem canta agora. Mas é bem legal a música dela. Esse bloco vai pegar fogo porque no começo, já pra incendiar tudo, tem a Stevie Nicks, que a gente tocou outro dia no 100 analógico no final do A Ficha. E agora a gente vai tocar no bloco pra você ouvir aqui na programação da 100, Stevie Nicks, Stand Back. Yeah. compartilhe nas mídias sociais. Arroba Siga Sens. Compartilhe nas mídias sociais. Arroba Siga Sens. Yeah. impressionante, né? O baixo dessa música é no começo até o fim igual, a mesma nota. É só isso. É legal demais, né? Kate Bush, diva. Mas não sai. Não tem uma segunda nota esse baixo. É tudo a cabeça da gente. É, tudo a gente acha. Na realidade, a cabeça da gente até prega uma peça, né? Porque a gente vai achando que a música é elaboradona, aquela coisa toda, mas claro que é, e claro que tem outros acordes, outros instrumentos e tudo. Mas o baixo é bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, do começo ao fim. Impressionante, ele não para, hein? Não tem break. Haja dedo pra tocar a única, uma nota só. Aí, abraço pro meu amigo Dudu. Dudu, baixista, muito bom, por sinal. Essa daí, a Kate Bush, Running Up That Hill, é de 1985. Bacana demais, né? E antes, Berlinda não. Será que ela tá na Berlinda? Ai, meu Deus, Belinda. Não, não é Belina, não. Nessas horas eu não tenho ninguém pra me ajudar na zoeira, né? Podia chamar o locutor dos anos 80. Será que o locutor dos anos 80 tá aqui no estúdio? Tá nada. É, então a zoeira vai por conta e risco nosso. A Belinda. Ela está na Berlinda. Mas não, não está não. Quem estava na Berlinda é quem fez uma versão horrorosa dessa música na década de 90. Eu não lembro o nome da moça, mas a música, a versão dance dessa música lá na década de 90 era ruim pra dedéu, nossa senhora. Era ruim pra boné, viu? Pelo amor de Deus. Olha que eu gosto de Eurodance, mas aquela não dá, não. É ruim demais. Meu Deus. Nick Fresh, isso. Nick Fresh, lembrei. Nossa, nada a ver aquela versão. É, então, mas essa aí foi a original. Original da Belinda Carlisle. Carlisle. Belinda Carlisle com Heaven is a Place on Earth, de 1987. Aí essa primeira genial. A diva, vocalista eterna do Fleetwood Mac, Stevie Nicks, Stand Back. Nossa, essa música é demais. Ela me dá uma vontade de dançar, ela me deixa excitado essa música, assim. Excitado num bom sentido, claro, mas é demais essa música. Ela, nossa, me faz querer dançar, me faz querer... Ah, que loucura. É a Stand Back, Stevie Nicks, é de 1983, do álbum The Wild Hearts. Olha, só pra falar, esse álbum, The Wild Hearts, ele foi produzido, incluindo esse som, ele foi produzido para aquele super produtor Jimmy Iovine, que depois foi um dos fundadores daquela gravadora Interscope. Então, é demais. E ele, produção impecável, e Stevie Nicks, demais. Bom, participando, www.sensecast.org/chat ou /contato nas mídias sociais todas, @sigasens. Max Tab fica por aqui. Até já.